segura a responsa na manha. Manja, tribuna de honra, só pra quem completar a missão. Irmão, pra quem faz de coração, irmão, não importa o tema do som. Muda o tom, ré, sem migué, sem miséria. Pois é, vou na fé, Santo André, faz a presa. Bem disposto, no descontrole do sistema nervoso. Só os loucos, não abandona o posto. Vira o jogo, rói o osso. Furioso som, cada um na sua função. Som de índio, chama chuva, meu fúria diz a previsão. Atenção, tempestade de rima vista. Já que não tem guarda-som, vou encher somente vazia. Ideologia, forte acorde pro hip hop, furiosa firma, liga a vida. Sem passar trote, anote, se quiser pode, vou de manchete. Quem não cumpriu o que fala, irmão, não cumpriu o que escreve. Aí, observe só o alto grau. Rap nacional, satisfação total e tal. Tribunal, MCs, aqui, segue assim, chavaiado. Fifi olha pra mim e diz que aí, mãos pro alto, otário. Alarme falso, sirene pifa. Não deve se dever, se não deixaria pistas. O rap é minha vida, truta, pura loucura. O tic-tac pula quando escuta o som do fúria. De Ocidente, abre tu digo DJ Geleia. A favela, Cela, a união, tribunal, MCs, os envolvidos, só bicho. Achadores do ouro escondido, furado, raciocínio. A favela, cela, união de feras. Prontos pra guerra, estratégia certa. A favela, cela, união de feras. Aí, se deu brecha, tira e queda. A favela, cela, união de feras. Prontos pra guerra, estratégia certa. A favela, cela, união de feras. Aí, se deu brecha, tira e queda. A favela, cela, é nós envolvido. Apetitoso, até o osso no que diz respeito, truta. Chapo globo, maluco, arrepia, diz pra mim que o rap é muito então, louco. Irmão, vou no dom, ligo o som, que a rima é furiosa e abala a multidão. A estratégia certa, mil grau é a ideia. Favela é favela, zé povinho, se desespera. Fica naquela, o puto gela, sem reação, não desacredita não. Pois aqui a malandragem corre pelo certo. Vila Palmar e Santander, Tijuco, Preto, Itaim é o critério. Segue assim, eu falo sério. Retrato louco do cotidiano no meu verso. É sem mistério, eu abro o jogo, eu faço a minha. Bate o martelo, o tic-tac do relógio. Eu tô esperto, sei o que quero. Não tem comédia, no click-crack aí maluco, é tiro e queda. Vários já era, eu não me engano, nem passo pano. Chego chegando, nem cola fulano. Dignidade, respeita que impera. O elo não se quebra, estamos prontos pra guerra. Não é piada, entra a cruz e a espada. Vai segurando o vagabundo, cabeça fraca. Representando a fava na pura calma, em grande estilo, tribunal, só bicho, fúria do raciocínio. A favela, cela, união de feras. Prontos pra guerra, estratégia certa. A favela, cela, união de feras. Aí, se deu brecha, tira e queda. A favela, cela, união de feras. Prontos pra guerra, estratégia certa. A favela, cela, união de feras. Aí, se deu brecha, tira e queda. A favela, cela, união de feras. Prontos pra guerra, estratégia certa. A favela, cela, união de feras. Se deu brecha, tira e queda. A favela, cela, união de feras. Prontos pra guerra, estratégia certa. A favela, cela, união de feras. Se deu brecha, tira e queda. Refranha, tribunal, valeu pela oportunidade, morou, mano? Bem-vinda total, morou, irmão? Uma satisfação mesmo. Aí, se a favela selou, quero ver contrariar, moro? Os loucos envolvidos. Fúria, e aí, Fúriado, raciocínio, tribunal MC, daquele jeito. Chega, os irmãozão lá, moro? Mesa total. Família, tribunal, só a favela cela, união de feras. Prontos pra guerra, estratégia certa. A favela cela, união de feras. Aí, se deu brecha, tira e queda. A favela cela, união de feras. Prontos pra guerra, estratégia certa. A favela cela, união de feras. Aí, se deu brecha, tira e queda.